passou meu coração. E na casa que era nossa, ela quer morar com o Ricardão. Joga essa casa para o tratorista. Se o Ricardão quiser, ele que invista. Como é que é? E faça outra Banda. Casa pra essa Kine. Bandida. Te amar sem sentir o teu corpo coladinho ao meu. Eu quero tocar teu rosto, ter você só pra mim. E não só uma noite pra chorar sem ti. Te dou a minha vida, faz ela o que bem quer. Teu um abraço que eu me aquecia.

as recordações me matam. Essas recordações me matam. Essas recordações me matam. Por isso eu venho aqui. Com os DJs surfistas Mamute Cleiton Arrasador e o DJ Marcos Paulo.